Agora, eu gostaria de refletir com você sobre a origem do medo. Você sabe por que temos medo? Porque não confiamos na vida. Eu gosto muito de usar a comparação com a respiração, porque ela é uma das coisas mais preciosas que possuímos. Se não respirássemos, não duraríamos 2 minutos. No entanto, nós confiamos na respiração sem nenhum temor. Quando expiramos, nós nunca pensamos: de onde virá minha próxima respiração? Sabemos que ela virá. Se pudéssemos confiar na vida da mesma forma que confiamos em nossa respiração, estaríamos muito melhor. Para mim, é claro que temos 2 alternativas. A primeira é ficar passivos ante as ameaças que nos cercam ou que imaginamos, tornando-nos vítimas do medo, adotando atitudes puramente defensivas, cercando-nos de grades e assistindo de forma passiva à destruição irresponsável do meio ambiente que nos sustenta, como se não tivéssemos nada com isso. A segunda consiste em tomarmos providências realistas para defender-nos de riscos concretos e, sobretudo, criar uma nova postura interior de confiança e otimismo. Esta é uma forma poderosa de vencer o medo. Deixar de agir como criança e assumir o adulto que somos, capaz de iniciativas próprias, de assumir a posse do seu ser, de afirmar seu desejo, de enfrentar desafios e superar obstáculos. É por isso que enfatizo tanto a importância de se meditar e praticar as afirmações positivas, seja ouvindo este CD ou lendo o livro. Como o medo que experimentamos é consequência das muitas experiências acumuladas desde a infância, é preciso um trabalho persistente para procurar dissolvê-lo e substituí-lo por uma nova atitude interior. Aconselho que você leia muitas vezes o livro, parando em cada frase, refletindo sobre ela, relacionando-a com sua própria experiência. Em seguida, escolha uma das afirmações, pense a respeito dela, repita-a várias vezes durante o dia. Paralelamente, ouça este CD todos os dias, se possível na hora de deitar ou de manhã, antes de levantar-se da cama. Pode ter certeza de que essa prática irá aos poucos ajudando você a libertar-se do medo, a adquirir mais confiança nas suas possibilidades, a assumir uma postura positiva em relação à vida. Ao ir se libertando do medo, você deixará de ter uma atitude defensiva e se abrirá mais para os outros, compreendendo-os e respeitando-os. Assim, avançará na conquista da paz interior, que é o nome que dou à felicidade.